não cesso. O Papazone lança nova e vai pra todas as novinhas. E as que é brava de verdade vai na coreografia. Vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vem na fuleiragemzinha. Vem na fuleiragemzinha. Olha só, baile. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Reponda pra baixo. Reponda pra cima. Reponda pra baixo. Reponda pra cima. Bora, Cleiton! Tamo junto, papai. Olha o sonho que é sucesso. Viva! Swing do Papa, swing do Papa. Tá gostoso? Deixa comigo, deixa comigo. Olha, Fabinho lançou a nova e vai pra todas as novinhas. E as que é brava de verdade vai na coreografia. Vai só de sacanagem. Quebra, quebra. Que lindo. Eita, zorra. Olha só, olha só. Deixa aí, deixa aí. Cadê o Will? Cadê o Will? Cadê o Will? Cadê o Will? Parabéns, Will. Que Jesus te abençoe, Will. Eita, zorra. Quando eu pedir, tu vai pra baixo. Se eu mandar, tu vai pra cima. Que bunda pra baixo, quebra. E vai. Bunda pra baixo. Bunda pra cima. Bunda pra baixo. Bunda pra cima. E vai só de sacanagem, vem na puleira, vizinha. Tá gostoso? Vai só de sacanagem. Eita! Se tem mulher gostosa, grita ai!